3. A doutrina provada. Visto como a doutrina da Trindade concerne a natureza íntima da Trindade, não poderia ser conhecida, exceto por meio de revelação. Essa revelação encontra-se nas Escrituras. A. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento não ensina clara e diretamente sobre a Trindade, e a razão é evidente. Num mundo onde o culto de muitos deuses era comum, tornava-se necessário acentuar esta verdade em Israel, a verdade de que Deus é um, e de que não havia outro além dele. Se no princípio a doutrina da Trindade fosse ensinada diretamente, poderia ter sido mal entendida e mal interpretada. Muito embora essa doutrina não fosse explicitamente mencionada, sua origem pode ser vista no Antigo Testamento. Sempre que um hebreu pronunciava o nome de Deus, Elohim, ele estava realmente dizendo deuses, pois a palavra é plural, e às vezes se usa em hebraico acompanhada de adjetivo plural, jus. 24, 18, 19, e com verbo no plural, gen. 35, 7. Imaginemos um hebreu devoto e esclarecido ponderando o fato de que Deus é um, e no entanto é Elohim, deuses. Facilmente podemos imaginar que ele chegasse à conclusão de que exista pluralidade de pessoas dentro de um Deus. Paulo, o apóstolo, nunca cessou de crer na unidade de Deus como lhe fora ensinada desde a sua mocidade. 1 Tim. 2:5, 1 Cor. 8:4. De fato, Paulo insistia em que não ensinava outra coisa senão aquelas que se encontravam na lei e nos profetas. Seu Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No entanto, pregava a divindade de Cristo fio. 2:6-8, 1 Tim. 13:16, e a personalidade do Espírito Santo, Efés. 4:30. E incluiu as três pessoas juntas na bênção apostólica. 2 Cor. 13 e 14. Todos os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento. 1. O Pai. Isa. 63:16. Mal. 2 e 10. 2. O Filho de Jeová. Sal. 45:6. 7. 2:6. 7. 12. Pro. 34. O Messias é descrito com títulos divinos. Ger. 23:5. 6. Isa. 9:6. Faz-se menção do misterioso anjo de Jeová que leva o nome de Deus e tem poder tanto para perdoar como para reter os pecados. Êxodo. 23:20. 21. 3. O Espírito Santo. Gen. 1:2. Isa. 11:2. 3. 48:16. 61:1. 63:10. Prenúncios da Trindade vê-se na tríplice benção de Num. 6:2.24-26 e na tríplice doxologia de Isa. 6:3b. O Novo Testamento. Os cristãos primitivos mantinham como um dos fundamentos da fé o fato da unidade de Deus. Tanto ao judeu como ao pagão podiam testificar: cremos em um Deus. Mas ao mesmo tempo eles tinham as palavras claras de Jesus para provar que ele arrogou a si uma posição e uma autoridade que seriam blasfêmias se não fosse ele Deus. Os escritores do Novo Testamento, ao referirem-se a Jesus, usaram uma linguagem que indicava reconhecerem a Jesus como sendo sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Rom. 9:5. E a experiência espiritual dos cristãos apoiava estas afirmações. Ao conhecer a Jesus, conheciam-no como Deus. O mesmo se verifica em relação a Deus e ao Espírito Santo. Os primitivos cristãos criam que o Espírito Santo, que morava neles, ensinando-os, guiando-os e inspirando-os a andar em novidade de vida, não era meramente uma influência ou um sentimento, mas um ser ao qual poderiam conhecer e com o qual suas almas poderiam ter verdadeira comunhão. E, ao examinarem o Novo Testamento, ali acharam que ele era descrito como possuindo os atributos de uma personalidade. Assim a igreja primitiva se defrontava com estes dois fatos, que Deus é um, e que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E estes dois grandes fatos concernentes a Deus constituem a doutrina da Trindade. Deus, o Pai, era para eles uma realidade, o Filho era para eles uma realidade, e da mesma forma, o Espírito Santo. E, diante desses fatos, a única conclusão a que se podia chegar era a seguinte: que havia na divindade uma verdadeira, embora misteriosa, distinção de personalidades, distinção que se tomou manifesta na obra divina para redimir o homem. Várias passagens do Novo Testamento mencionam as três pessoas divinas. Vide Mate 13:16, 17. 28:19, João 14:16, 17, 26, 15:26, 2 Cor. 13:14, Gal. 4:6, Efés. 2:18, 2 Tis. 3:5, 1 Ped. 1:2, Efés. 1:3, 13, Eb. 9:14. Uma comparação de textos tomados de todas as partes das Escrituras mostra o seguinte. 1. Cada uma das três pessoas é Criador, embora se declare que é um só Criador. Jú 33:4 e Isa 44:24. 2. Cada uma é chamada Jeová, Deut 6:4. 4. A doutrina ilustrada. Como podem três pessoas ser um Deus? É uma pergunta que deixa muita gente perplexa. Não nos admiramos dessa estranheza, pois, ao considerar a natureza interna do eterno Deus, estamos tratando de uma forma de existência muito diferente da nossa. Assim escreve o Dr. Peter Green. Suponhamos que houvesse um ser, uma espécie de anjo, ou visitante do planeta Marte, que nunca tivesse visto nenhum ser vivo. Quão difícil seria para ele compreender o fato do crescimento? Poderia talvez compreender que uma coisa pudesse aumentar de volume, por assim dizer, por acréscimo, como um montão de pedras se torna sempre maior ao serem nele colocadas outras pedras. Mas teria dificuldade em compreender como uma coisa pudesse crescer, por assim dizer, de dentro e por si mesma. A ideia de crescimento seria, para ele, uma coisa muito difícil de ser compreendida. E se ele fosse orgulhoso, impaciente, e sem vontade de aprender, é quase certo que não a entenderia. Agora suponhamos que esse mesmo ser estranho, tendo aprendido algo acerca da vida e do crescimento, como se vê nas árvores e nas plantas, fosse apresentado um novo fato, a saber, o da inteligência, como se manifesta nos animais de ordem superior. Quão difícil seria para ele compreender o significado de gosto e desgosto, escolha e recusa, sabedoria ou ignorância. Se a vida já é difícil de entender, quanto mais é a mente. Aqui, também, seria necessário ser humilde, paciente e ter vontade de aprender para entender essas ideias. Mas no momento em que começasse a compreender o que significa a mente e como funciona, teria que procurar entender algo mais elevado do que a mente, como a encontramos nos seres humanos. Aqui, outra vez, enfrentaria ele algo novo, estranho, e que não se explicaria por referência a coisa alguma que até então houvesse conhecido. Teria que ser cuidadoso, humilde, e estar disposto a ser instruído. Ele, então, o tal anjo visitante de Marte, esperaria, e nós também faríamos bem em esperar, que ao passarmos da consideração da natureza do homem para a consideração da natureza de Deus encontraremos algo novo. Mas existe um método pelo qual as verdades que estão além do alcance da razão ainda podem, até certo ponto, tomar-se perceptíveis a ela. Referimos-nos ao uso da ilustração ou da analogia. Porém elas devem ser usadas com cuidado, e não forçadamente. Toda comparação manca, disse um sábio da antiga Grécia. Até as melhores são imperfeitas e inadequadas. Elas podem ser comparadas a minúsculas lanternas elétricas que nos ajudam a enxergar algum tênue vislumbre da razão das verdades imensuráveis, vastas demais para serem perfeitamente compreendidas. Obtemos de três fontes as ilustrações: a natureza, a personalidade humana, e as relações humanas. A natureza proporciona muitas analogias. 1. A água é uma, mas esta também é conhecida sob três formas: água, gelo e vapor. 2. Há uma eletricidade, mas no bonde ela funciona sob a forma de movimento, luz e calor. 3. O sol é um, mas se manifesta como luz, calor e fogo. 4. Quando São Patrício evangelizava aos irlandeses, explicou a doutrina da Trindade usando o trevo como ilustração. 5. É de conhecimento geral que todo raio de luz realmente se compõe de três raios. Primeiro, o actínico, que é invisível. Segundo, o luminoso, que é visível. Terceiro, o calorífero, que produz calor, o qual se sente mas não se vê. Onde há estes três, ali há luz. Onde há luz, temos estes três. João o apóstolo disse: Deus é luz. Deus o Pai é invisível. Ele se tornou visível em seu Filho, e opera no mundo por meio do Espírito, que é invisível. No entanto, é eficaz. 6. Três velas num quarto darão uma só luz. 7. O triângulo tem três lados e três ângulos. Tirai-lhe um lado e não é mais triângulo. Onde há três ângulos há um triângulo. B. A personalidade humana. 1. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é um, e, no entanto, tripartido, constituído de espírito, alma e corpo. 2. O conhecimento humano assinala divisões na personalidade. Não temos sido cônscios, às vezes, de arrazoarmos com nós mesmos e de estarmos ouvindo a conversação. Eu falo comigo mesmo, e me escuto falando comigo mesmo. C. Relação 1. Deus é amor. Era eternamente amante. Mas o amor requer um objeto a ser amado. E, sendo eterno, deve ter tido um objeto de amor eterno. A saber, Seu Filho, o amante eterno e o amado eterno. O vínculo eterno e o caudal desse amor é o Espírito Santo. 2. Nosso governo é um, mas é constituído de três poderes: legislativo, judiciário e executivo. Capítulo 3. Os anjos. Ao nosso redor há um mundo de espíritos, muito mais populoso, mais poderoso e de maiores recursos do que o nosso próprio mundo visível de seres humanos. Bons e maus espíritos dirigem os passos em nosso meio. Passam de um lugar para outro com a rapidez de um relâmpago e com movimentos imperceptíveis. Eles habitam os espaços ao redor de nós. Sabemos que alguns deles se interessam pelo nosso bem-estar, outros, porém, estão empenhados em fazer-nos mal. Os escritores inspirados fazem-nos descortinar uma visão desse mundo invisível a fim de que possamos ser tanto confortados como admoestados. E os anjos. 1. Sua natureza. Os anjos são criaturas, isto é, seres criados. Foram feitos do nada pelo poder de Deus. Não conhecemos a época exata de sua criação. Porém, sabemos que antes que aparecesse o homem, já eles existiam havia muito tempo, e que a rebelião daqueles sob Satanás se havia registrado, deixando duas classes, os anjos bons e os anjos maus. Sendo eles criaturas, recusam a adoração. Apoc. 19:10, 22:8, 9. E ao homem, por sua parte, é proibido adorá-los. Gal. 2:18, b. Espíritos. Os anjos são descritos como espíritos, porque, diferentes dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem à vontade, e movimentam-se com uma rapidez inconcebível sem usar meios naturais. Apesar de serem puramente espíritos, têm o poder de assumir a forma de corpos humanos a fim de tornar visível sua presença aos sentidos do homem. Gen. 19:1-3. C. Imortais, isto é, não estão sujeitos à morte. Em Lucas 22:34-36, Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos no sentido de que não podem mais morrer. D. Numerosos. As escrituras nos ensinam que seu número é muito grande. Milhares de milhares os serviam, e milhões de milhões da. 7:10. Mais de 12 legiões de anjos. Mat. 26:53. Multidão dos exércitos celestiais. Luke. 2:13. E aos muitos milhares de anjos. Eb. 12:22. Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como o Senhor dos Exércitos. E, sem sexo. Os anjos sempre são descritos como varões, porém na realidade não têm sexo, não propagam a sua espécie.